O tema a ser colocado aqui hoje são os modos desagradáveis. Modos desagradáveis, ou atitudes desagradáveis. E alguém, ou alguns, ou talvez nenhum, ou bastante pessoas, até devem se perguntar, mas afinal, o que, tem que ver, né? O espiritismo, vamos assim, a filosofia espírita, com os modos agradáveis ou desagradáveis de alguém, né? E a gente diria que tem tudo a ver, porque é obrigação do espiritismo, é obrigação da filosofia espírita, da seita espírita, de abrir dentro de cada um de nós sempre uma possibilidade de reflexão. Pontos positivos ou negativos de nossas atitudes. Que tipo de personalidade nós temos? Devemos ou não devemos repensar aquilo que fazemos durante o dia? Devemos cultivar aquilo que é bom, aquilo que já é positivo? Ou talvez, se a gente percebe realmente que existe algo de gangrenoso, né? Algo de ruim, a gente deve eliminar. Então, a proposta aqui dessa reflexão sobre a questão das atitudes desagradáveis que todos nós temos muitas vezes, alguns mais, outros menos, é abrir uma reflexão e abrir, digamos assim, uma possibilidade de reforma íntima dentro de nós próprios. Todos nós aqui, pessoas que trabalham dentro da casa espírita, pessoas que vêm aqui, pessoas que estão, fazem parte de outras igrejas, ou mesmo pessoas que nem acreditam em Deus. Muitas vezes as pessoas, que é ateu, ele às vezes tem os modos muito mais agradáveis do que os grandes religiosos. Então a gente não está aqui querendo classificar ninguém. O que a gente está tentando aqui é fazer com que se abra uma reflexão. E aqui então, esse artigo aqui está escrito pela Sandra Marinho, numa coluna Educa Tua Alma, da Folha Espírita, agora de outubro passado agora. Então ela coloca aqui exemplos. O que seriam esses modos desagradáveis? O que seriam essas atitudes desagradáveis? O que a gente entenderia por isso? Às vezes são pequenas coisas, pequenas atitudes, como aqui diz ela, ela coloca aqui coisas bem simples. Quando nós vamos manejar uma porta, abrir ou fechar uma porta, e nós começamos a fazer as coisas à base de pontapés. Ao invés de pegar a porta, fechar, abrir calmamente, às vezes a gente dá um chute na porta para ela fechar. Que tipo de atitude condiz com aquilo que faz isso? Qual é que é o tipo de pensamento? Qual é que é o tipo de energia que essa pessoa emana no momento que ele dá um chute numa porta? Ou que ele pega uma cadeira, ou que ele pega uma mesa e ele começa a arrastar de um lado para outro, sem se importar que esse barulho, às vezes irritante, incomoda as outras pessoas que estão perto. A não ser que ele esteja num lugar totalmente isolado. Mas assim mesmo, que tipo de energia uma atitude dessa emana de uma pessoa assim? Reclamar da comida que serve-se à mesa. Se existe uma coisa mais ignorante, uma coisa mais assim desagradável, é quando se senta à mesa e tem uma pessoa que reclama da comida. Não respeitando sequer, né? Eu tive que colocar aqui porque é muito importante isso. A dedicação que essa mãe de família, ou esse pai de família, ou essa cozinheira que trabalha de repente num restaurante, né? A dedicação e o trabalho que ela teve para colocar aquele alimento perante nós. Reclamar da comida. Eu tive a oportunidade de morar durante 2 anos e meio, 3 anos no Espírito Santo, porque eu trabalhei lá em 91, 92 e 93. Lá as pessoas não reclamam da comida. E inclusive agradecem aquilo que está no prato. E inclusive não sobram um uma gota de sopa, sequer de um grãozinho de arroz no prato. Por quê? Porque eles têm uma cultura diferente da nossa. Nós aqui não. Existe uma fartura, né? E a gente acha que tem que ter uma montoeira de comida e ainda tem pessoas que reclamam. Sentar-se sem postura é outra coisa extremamente desagradável, principalmente quando os adultos fazem isso e dão esse exemplo péssimo para as crianças. Se sentar sem postura. Eu tive uma experiência alguns anos atrás de ser professor de filosofia aqui no São Rafael, 4, 5 meses, eu era estagiário, depois resolveram me empregar e eu me desempreguei depois porque tinha muito trabalho. Os jovens, e principalmente as jovens, não têm postura ao sentar-se, sentando-se, às vezes, de maneira extremamente vulgares, parece que querem provocar as pessoas. Isso é falta de educação, gente. Isso aí é falta de educação que não veio do berço. Não veio de casa, gente. Porque não é o professor lá na escola, dentro da sala de aula, que vai ensinar o aluno ou a aluna, principalmente, a se sentar. Postura, gente. Então, uma coisa, outra, bastante importante, outra coisa, né? As efusões afetivas exageradas em público. O que é uma afusão? Afusão. É uma demonstração muito grande de aquilo que eles chamam de amor, né? Do afeto exagerado em público. Quer dizer, aqui tanto um homem como uma mulher não tem uma discrição, às vezes não tem sequer uma postura de se portar, digamos assim, conforme o lugar onde eles estão. Então, aqui a gente quer falar, inclusive, até de homossexuais, que seja, nós não temos nada contra isso, não temos nenhum preconceito, e também os héteros, homem e mulher, mas às vezes a gente enxerga por aí essas manifestações extremas de carinho, e eles chamam de amor e de afetividade, que deixa a gente meio consternado, porque não é o local e nem a hora para esse tipo, diz aqui, de efusões, né? Por demais, às vezes, vulgares. É vulgar. Vulgar é a palavra certa. Então, tem que ter hora e lugar para isso. Nada contra, como nós falamos, o tipo de casal. Nós não temos nada a ver com isso. Então, aqui é o seguinte. Tudo isso acontece por causa do quê? Dos maus pensamentos. Já o Immanuel Kant, lá, 300, 400 anos atrás, ele dizia que o pensamento tem que ser extremamente calculado, porque o pensamento ele vai criar uma atitude, a atitude vai criar uma palavra. Então, pensamentos regulados, pensamentos bem catalisados, pensamentos controlados, vão criar palavras controladas, palavras bem colocadas, que não ofendem ninguém, e principalmente atitudes gentis, de modos gentis, agradáveis. Não que o Espiritismo, todos que estão dentro de uma casa espírita sejam assim, não é isso que queremos dizer, mas todos deveriam ser. Todas as pessoas deveriam ter modos agradáveis. Para que aí, desse modo, então, difunda uma energia positiva, uma energia de educação, uma energia de paz, de amor, mas o amor incondicional, o amor platônico, né? Onde as pessoas realmente se queiram bem, sem essas demonstrações exageradas, muitas vezes, que deixam muitas pessoas, às vezes de idade um pouco mais avançada, deixam pessoas constrangidas. Então, fique aqui, né, a proposta dessa reflexão sobre a questão dos modos agradáveis ou desagradáveis, que tem tudo a ver. Para a gente também tentar, quando a gente vai deitar, né, ou de noite, quando a gente está sozinho, para ver se durante o dia a gente também não cometeu alguma atitude desagradável conosco próprio, com alguém da família ou com alguém que faz parte do nosso dia a dia, para quem trabalha com o público. Então, é sim uma proposta de reflexão para que a gente tente aquilo que foi falado primeiro, se reformar intimamente. Obrigado.